3, 661. Direto Quebequilo acionado, pronto ataque. Quebequilo, qual que é o B? 02. 2 a bordo, tô autorizado o táxi, até a saída do pátio 3, aguardo o cruzamento da Alfa 1013 no ajuste. Autorizado o pátio 3, ó, só pra confirmar, vou sair do pátio 3 com curva à direita? Negativo, senhor vai, a pista está deslocada em 1200, o senhor vai ingressar na pista via Delta. O senhor vai taxiar até a saída do pátio 3, próximo a taxiway Kilo, e aguardar para cruzamento da Alfa. Seguinte, saí do Patrícia, vazando até o cruzamento da Alfa. No máximo 10 milhas. Em caso de várias comunicações, alcançar o nível de voo 100, vou direto a Aracaju. Direita 090, caso de falha, alcançar 100, Aracaju, 3566. Janeiro, 924. Cópia. 333, autorizado São Paulo, nível 360, aerovia Peruíbe 58. Decolagem da 10, curva direita, saída Gola e Gonza. Controle 1935, torre 18612, seu transponder 5071. 360, polícia 51, decola 10, Gola e Gonza, 1935, controle 186, torre 5071, transponder. 333, correto, reporte pronto, portão 3. Será. O 924 pode iniciar? A 3566, resta a navegação, vou direto para Aracaju. Direto para Aracaju, 3566. Na 3661, não fica atento ao tráfego da Gol, que puxou no 11. Assim que o mesmo liberar o PAT, está autorizado a iniciar o push no portão 10. Afirmativo, após a passagem do Gol na retaguarda, tá livre o push da 3661. Para o táxi com 394, 149 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Campinas. 94 vai taxiar Juliette Alfa, 1013 no ajuste, vai ficar atento, atento ao tráfego da sua companhia, puxando no portão 5. Juliette Alfa, atento, aeronave da companhia, puxando no 5, ajuste 1013, 1394. 3834, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, 3834. 1818, ela guarda do UTA, ingressar na pista. Afirma, ele já vai ingressar, é 186 torre, ok? 1826, deve ser mais. Tologou no 600, posto funcionamento no 612. Portão 62, aguarde push 600. Guardando no 600. 929, 702. Zero, 3566. Mantém 130, a Pro de Aracaju, 3566. Mantendo. 9, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra, November Victor. November Victor, boa, prossiga. Precisa de tráfego para Monte Chapéu 260, estamos no hangar da RBA, gente da Tango. Gente, vai decolar 17. Afirmativo. Gente, aguardo coordenação, Sierra November Victor. Guarda November Victor. Salve Salvador, boa tarde, RBA, 602. Prisado após o tráfego da sua companhia, que está agora a sua cauda. Gente, após o mesmo, vai iniciar no 62, igual no 600. Salve, objeto 6702, que pronuncia sua escolha. 6702, boa, taxi Alfa, reporte antes da taxi Eco. Alfa antes da Eco, 6702. Direto Quebequilo alinhando, mantendo 1-0. Tchau, decolou 56, controle na frequência 119.35 e liberado da restrição até o nível 080, ascensão direta para o 390, TAN 3834. Ascensão livre ao 390, vai chamar o controle 1935, obrigado. Nada. 3192, aguarde Maceió 330. Guardando. 1834, boa tarde, na saída Momo, sobe 390. Na Momo para 390, 3834. Para o táxi Gol 1924. 3 horas, alterna Salvador, 118 a bordo. Bem, a gente vai taxiar via Juliette Alfa até a Delta na minha escuta. 1013 no ajuste. Está livre da restrição. O Gol no 924. Ok, Juliette Alfa, na sua escuta, mantém antes da Delta e está livre da restrição dos 8000. Gol 924. Gol 394, ingresso Delta, chame torre 18612. Ingresso Delta, torre 18612, 1394, boa tarde. Boa. Próxima época, vai pro 7702. 7702 vai dar passagem traço da Gol, que vai ingressar na Delta. Após esquerda, naquilo, reporte para ingresso, parte principal. Na passagem ao tráfego, após esquerda, naquilo, vai 7702. Então, Salvador, 73661, pronto para o táxi. Com 108 a bordo, alternando Aracaju, 2 horas e 18. Aracaju, autonomia de? 2 e 18. 2 e 18, autorizado taxiar. Vai seguir um tráfego da Gol que está puxando no 62. Ativo, vai seguir o tráfego do Gol no 62, taxiar pela Delta até o ponto de espera da 10, deslocado. Gol no 924, vai dar passagem atrás da EBJET, vai ingressar via Quilo, parte 3. Ciente para visual 924. E mantenha no 0394. Autonomia de 2 horas 38 minutos, alternando Maceió 00, ciente, táxi Juliette Alfa 1013 no ajuste. Está liberada a restrição do nível 80 a 40 milhas. Ciente, Juliette Alfa com 1013, liberada a restrição de 80. Autonomia 00. Tripe 5489 para posicionamento. Tripe, aguarde push. Aguardando. 600, correto, cotejamento, ponto de espera, torre 2612. Ponto de espera 2612, obrigado. Tá bom. É. Trip autorizado, puxa, reporte táxi. Tá, livre puxa, 5489, acusará para táxi. Terra, November Victor, cópia. Afirmativa. November Victor autorizado, Morro do Chapéu, nível 260, decolagem no 7, curva esquerda, saída Momo Albo, após direto, controle 1935, torre 18612, transponder 5065. Autorizado, Morro do Chapéu 260, decolagem no 7, curva esquerda na Momo Albo, DCC após 1935, é o controle 186, torre 5065 no transponder para o Serra, November Victor. November Victor, correto, parte da EBTA, torre 18612, para acionamento e decolagem. 18612, chamarei November Victor. Pode passar para a torre 924? Firmo, 18612, boa viagem. Boa. 3192, pronto, cópia. Com genética da Equilo. Chama agora o controle em 11935, até a volta. Deve botar base 6 para controle, genética da Equilo. Torre, boa tarde, 924. 924, ali, mantenha no zero. A linha e mantenha no zero, 924. Juliette Quebequilo decolou de Salvador na sua escuta. Juliette Quebequilo, corredor Axé, curso travessa, fora da barra. Corredor Axé, para fora da barra, Juliette Quebequilo. Vai fazer o push para 17, passa o push normal. Afirmativo, você 489. Web 6702 se aproximando do pátio. Web ingresso no pátio, vai ficar atento ao tráfego da trip puxando. Após o mesmo, vai prosseguir portão 8. Após. Na frente do trip visual, portão 8, Web 6702. 3192, coteja. Gente, autorizado Maceió, nível 330, via Peruí 58, decola do 10, curva esquerda, Pucaracaju. 119.35 controle, 118.6 torre, 5103, tá? 31910. 192, cotejamento correto, pontinho cortar. Ah, no 02. Portão 2, reporte pronto. Portão. Posicionamento, Corona 333, portão 03. Portão 3, autorizado, reporte táxi, 333. Portará, Corona 333. Alfa Vita Juliette, prossiga. Pela Delta, era Delta, o ingresso é via Delta. A gente está ingressando na Delta então, o nome é 00. Passação externa, cancela e base para a direita no 7. É o 02, recuso na final da pista no 7, quilo Quebec Serra. Tá. 5, tá 3, 8, 3, 4. 2, 6, 8, 5, 10, 5, 4, 5, até logo. Até. Não. Juliette, cotejamento correto, pátio da Bata, torre, 18 meses, acionamento táxi. 35489, pronto para táxi. 42 a bordo, 13h40, alterna Salvador. O trito autorizado táxi na Lima, torre 1862, 1013 no ajuste. Ona 013, quadro na Lima, chama torre 1862, 5489. Gol, 9600. 3600. Olha, Matango, prossiga. Zero de decolagem da pista 10, o vento de 140, 10 nós. Iniciando, 9600. 3661 no pronto. 489 para ingresso na Lima. Pista livre, reporte na Quebec. Acusará Quebec, ó, 5489. 361 está pronta. 61 na Lima tem cabeceira no 0, tá? 3661. Na Lima tem na 10, 3661. 8612, acione o transponder 0121. Matango, faça um cheque no seu equipamento rádio, está com forte chiado, não consegui compreender o cotejamento. Tirando base da 7, Quebec Serra. Quebec Serra tem pouso autorizado no 7, 140 graus, 10 nós, quilo Quebec Serra. Serra. Único a bordo, chame torre para acionamento táxi, até ele matando. Bruno 600, decolou 05, chame controle em 11935, boa tarde. Boa tarde, senhor, bom final de semana. Igualmente. Boa tarde, é o Bruno 600, decolando, a sua escuta. Bruno 600, contato radar, saída PUCA, sobe 370. 370, obrigado. Decolagem está no 0, 73661. Torre, o Papa Romeu Serra, novembro da Vito, no hangar da MPA para o táxi. Terminado, controle Aracaju em 1203. Confirma a frequência, 120? 1203. 1203, Carajá, 12. Carajá, 12. Goligon, 924. Um pouquinho esquerda de Puca, deu uma formação aqui. Faz desvio necessário, gol 924. Obrigado. Acho que vai se dirigir a esse estacionamento. Aguarde o ingresso da mesma, é um Islander. Após, pode iniciar o táxi, ok? Ok, mantendo posição, aguardando ingresso da aeronave. Novembro 2. Quebec Serra no solo 06, táxi livre pátio 5, Quebec Serra. Torre 35489, mantenha o ponto esperando na Quebec. Autorizado ingresso, reporte alinhado, cabeceira no 75489. Acusar alinhado no 7 e é o 5489. Bordo 420, confirme. Ciente, 333, táxi via Índia Alfa, ponto espera da Delta, torre 186, 1013 no ajuste. Índia Alfa, ponto espera da Delta, 186, 1013, um gol no 333. 288, gol no 394. Passou o traveiro fora da barra, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, coordenação 2345, Juliette Quebec Kilo. Camarada livre, Kilo. Controle Salvador, tá 3661, boa tarde. TAN 3661, contato radar da Elfa de 220. Livre ascensão ao 220, TAN 3661. Pode valida da presente, TAN 3661? Da El. Da El, 3661. Alfa Vitor Juliette, sente. Sem livre acionar, aguarde táxi. Alfa Vitor Juliette. Vai ali a 17, pronto, 5489. Sente, mantenha a posição cabeceira 17, 5489. Mantenha a 17, 5489. O táxi, o Islanda já parqueou, tá no táxi, o Serra Novembro Vitor. Sente, acuse para ingresso na pista, Serra Novembro Vitor. Ingresso Novembro Vitor. 93, baixo travado, né? Torre 186, 393. 186. 3193, cheque transpouso. Baixo travado, boa tarde. Boa tarde, cabeceira deslocada, o vento de 150 graus, 10 nós, tem pouso livre, pista no 0, TAM 3193. Tem livre pouso na 10, deslocado. Gol 1600, chame Recife em 12685. 2685, Recife, o nome é 00, até a volta. Até. Atingimos até 1500 pés, o Renato. Alô, regressando corredor Interlagos, Romeu Hotel Oscar. Um abordo para o táxi. Inicia o táxi, reporte na interseção. O hotel Matango. Reportará, poderia por favor confirmar aí o nosso código transponder? 01121. 121, obrigado. 35489, autorizado a decolagem da 17, o vento de 140 graus, 1-19. Inicial 5489. Oi, Salvador, boa tarde, Gona 333, está na interseção Delta, pronto. Gente, mantém a Delta, 1-333. Mantém a Delta, 333. TAM 3193 no solo, zona 0, libere, cabeceira oposta, chame solo 1219. Ok, ó, liberar 1219, 3193. Serra Novembro Vitor, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17. Ingresso, reportaria alinhado 17, Novembro Vitor. Trip 5489, decolou zona 1, chame controle em 11935. Chamada controle 1935, 5489. Até a interseção e mantenha o Alfa Vitor Juliette. Ainda gole. Só para mim de novo. 1-6-0. Boa tarde, Alfa. Reporte antes da Juliette. Que Alfa, eu reporto antes da Juliette, 3193. Cabeceiro no 0 no 333 e aguardará para a decolagem. Ali, Matheus, vou no 333. Eu de voo 140. 140 inicialmente, 5489. Tá tendo problema aí. Eu na minha pista tem 160, no sistema tem 4. O autorizado foi 160. Gente, mantenha o hotel Limatango. 5489. Continue subida para o nível de voo 160. Afirmativo, 160 autorizado como final, 5489. O TAN 3661 no chame Recife 1288. Recife 288, 3661 no Batalha. Livre decolagem, 140 graus, uma dúzia, nós, Serra Novembro, Vitor. Inicial, Serra Novembro. Hotel Limatango, livre ingresso repartilhado, pronto, Hotel Limatango. Livre ingresso repartilhado, pronto, Hotel Limatango. Serra Novembro Vitor, decolado ao Zono 4, curva esquerda para cruzamento do campo, aguardando transferência de comunicações. Serra Novembro Vitor. Serra Novembro Vitor. O 3193. Fiz 193, vai ingressar portão 5, tem traço da sua companhia fazendo push. Ok, portão 5, tá livre ingresso, vou ficar atento. O Papão Romeu Serra Novembro Vitor sobe para o nível de voo 260 na Momo. Acendendo 260 na Momo, Serra Novembro Vitor. A gente mantém a posição, Alfa Vitor Juliette. Serra Novembro Vitor, chama agora o controle em 11935, boa tarde. Alinhado e pronto. Romeu Hotel Limatango, corredor Axé. Tem decolagem autorizada, pista no 7, o vento 140 com 10 nós. Iniciando, a pau direita para o Axé, Hotel Limatango. 1-3-3-3, autorizada a decolagem da 1-0, 140 graus, 1-12 nós. A torre poderia informar os estimados de decolagem do gol no 3-3-3? Confirma estimado? O gol 1-3-3-3, gostaria de saber seu estimado de decolagem. Está aqui prostrado na cabeceira 1-0. Isso foi autorizado agora, autorizada a decolagem, o vento de 140 com 10 nós. Ciente decolando 1-3-3-3. Índia Alfa Delta 183, motor em posição 3-1-9. Alfa Vitor Juliette ali, mantém cabeceira no 7. Hotel Lima Tango decolado, usando 7, corredor Axé, chame controle, 11935. 1935, obrigado. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu Hotel Lima Tango, ingressando no corredor Axé. Solicita, se possível, 055. Tango, inicialmente, no corredor Axé, 1000 pés, o Hotel Lima Tango. Confirme, 1000 pés restrito, então, Hotel Lima Tango. Pode manter 1500 pés, Hotel Lima Tango. Mantém 1500, obrigado. Centro Amando 35, entraremos em contato, boa tarde, obrigado. De nada. Autorizado decolagem, pista no 7, o vento 150 graus, uma dúzia nós, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, autorizado decolagem. 360 na Gole. Grave 360, autorizado na Gole, gol 1333. Bago! Salvador, boa tarde, tá 3192, tá Delta, pronto. 3192 ali, mantém cabeceira no 03192. Ali mantém, tá 3192. O 3192 completando, está autorizado a alinhar e decolar. Pista de 10, vento 140, 1129. Entra a linha e decola, tá 3192. Professor, identificação, desça para 0620 na Maria. 0620 na Maré, Maré de Tata Golfo. Formando a intenção do Golfo, quando o visual é prosseguir para a pista 17, se autorizar. Salve, Vicente. Salve, Vitor Guilherme. Controle Salvador, Papa Tango, Alfa Vitor Juliette, decolou da 17. Alfa Vitor Juliette, 1 no meu pé, corredor Axé, informe Farol da Barra. 1 no meu pé, Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Papa Romeu, Serra November Victor, chame Recife 1268. Recife 1268, November Victor, boa tarde, obrigado. Boa tarde, 1268. É 8, 85. Peraí, confirma a frequência? 126, decimal 85. Ok, 1268, Serra November Victor. Decimal 85. Ah, ok, agora, 1-2-6-8-5, obrigado. Controle 3192, decolou na sua escuta.